E aí, pessoas? Finalmente, depois do episódio 100, episódio 102, porque o nosso 101 já foi gravado há bastante tempo. E se você achou que o Animesphere não ia chegar no episódio 100, achou errado! Parabéns por conseguir colocar Choque de Cultura num episódio de anime. É. Mas enfim, nós vamos aqui para nossa leitura de comentários. Somente eu e o Álvaro. Digo, oi. Álvaro. Olá, Jorge. Bom, hoje, sem muito mais delongas, a gente vai fazer o jabá no final, né? Então... O pessoal já sabe. Né? Então, o Álvaro, manda um e-mail, o único e-mail que a gente recebeu desde a última leitura de e-mails. Olha, eu vou dar uma bronca, hein? O último e-mail que a gente recebeu foi em novembro. Gente, cadê os e-mails? Né? Cadê os e-mails? Porque comentário a gente até teve bastante. Ok, mas... comentário é obrigação. Todo mundo tem que comentar mesmo. Cadê os e-mails, gente? Mas não, enfim, falando vai sério. Lá. Olha lá, o e-mail do senhor Luiz Jovino. Abraço, Luiz. Olá, galera da Animesphere. Mais uma vez venho escrever a vocês sobre o cast 82 de animação Castlevania. Foi um cast muito legal e bem detalhado dos três episódios. E claro que também foi demais a participação do Edu Filhote do Machine Cast. Parabéns pelas sempre ótimas edições do Animesphere. E um grande abraço a todos. Luiz Ovino, Luizão, sempre compartilhando a arroba do Animesphere lá no Twitter. Toda Podcast Friday ele faz a listinha dele de arrobas dos podcasts e a nossa nunca falta. Muito Opa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Enfim, agora vamos para os comentários. No nosso esse tem de monte. Esse tem de monte, graças aos nossos ouvintes. No episódio 73 de Kimi no Nawa, aquele episódio em que a Artemis fez a primeira pauta dela, né? É o episódio que a Artemis estava solta também, né? É, eu diria que aquilo ali não era uma pauta, era uma lauda. É, ela fez um TCC de Kimi no Nawa. Né? Abraço, Artemis. Bom, quem comentou foi a senhorita Mayumi Yumi. Ela começa assim, Konnichiwa! Quem não sabe, essa é a forma de dizer boa tarde do nosso querido Quero, lá de Cardcaptor Sakura. Eu não sabia. Pois é, agora ficou sabendo. É, Mei falando sobre esse episódio, ouvi ele um tempinho depois da Cinemark exibiu as telonas dela. Oi, ó, tá vendo? Foi só a gente postar o episódio e o Cinemark transmitiu Kimi no Nawa no cinema. Olha que beleza. Oh, eu queria assistir Kimi no Nawa no cinema, hein? Deve ser muito bonito, hein, cara? Mano, no cinema ia ficar animal. Por ter ouvido, e mesmo tendo ouvido, fui assistir e... Caralho! Só assistindo pra entender mesmo o que é esse filme. Ninjas cortadores de cebola trabalharam muito, viu? Parabéns pelo pod. Parabéns pelo pod, viu? Abraços. Esse filme tem suor masculino muito grande. Né? E senhorita May, obrigado pelo comentário, mas faz bastante tempo que a senhorita não comenta mais, hein? Não comentou mais. Sumiu, né? Sumiu, só comentou esse aí. E só escutou esse também, né, pelo jeito. Ah, não faz assim, comenta mais, participa mais. Quem sabe a gente não faz mais episódio que você curte, olha aí. Né? Álvaro, vamos pro nosso próximo? Vamos começar pela Bíblia, do Pensador Louco. É? O mistério da... não bate o Cid Moreira, não, velho. É que é uma bíblia, né? Tem que... vamos lá, comentar, ó, sobre o episódio 85 de 5 centímetros por segundo. Falta do Dan, hein? Falta do Dan, primeira bíblia do Dan também. Né? Pensador louco. É, o Ministério da Saúde adverte. Ouvir o Animesphere causa você... ter mais anime na lista pra assistir do que dias de vida restantes. Merda! Muito bom isso. Muito bom o episódio. Acho que eu nunca assisti um anime romance e drama puramente. Ou o mais próximo disso que cheguei foi ver Oh My Godness, nos anos 90. Eu nunca assisti esse anime, mas sempre vi muita. Foi. É que assim, o Oh My Goddess, só pra você entender, ele faz. É um tipo de romance drama, né? Mas ele é muito mais puxado pra harém. Estilo Love Hina, Tentimuyo. Sabe como é, né? Sei, sei. Daqueles animes que estavam na modinha nos anos 90. É que ficava um passo de ser hentai, né? Quase. Mas só não fazia porque senão ia ter muito nego achando que ia ter pedofilia, mas não. É, isso aí gerava ótimos hentais também. Então, manda bala. Vamos lá. Mas não me lembro direito porque assisti os episódios esparsos. Dito isso, gostei muito de conhecer a história e assistirei mesmo tendo levado na lata o fato de ter um final triste. Ah, cara. Sorry. Depende, né? É bonito o final. Né? E já que falaram na proporção de queda das folhas a qual o título se refere, isto é puramente especulativo, uma vez que diversos, e bota diversos nisso, fatores podem interferir no ato. Como o tamanho da folha, por exemplo, não haveria como se provar isso como fato. Mas é como dito, liberdade poética, né? Não podemos esquecer que um dos maiores clássicos de Ray Bradbury foi o Fahrenheit 451, cujo título tendia a dizer que era uma temperatura no qual o papel comum pega fogo, e qual já foi provado como falso também como escritores de suas liberdades. Um abraço ao nobre host e padrinho Jorge. Padrinho? Padrinho? Sim, eu sou padrinho do Pensador. Ah, sim. Abração ao nobre host e padrinho Jorge, Dan, Juba e Nerdmaster. É, que foram os nossos membros desse episódio, né? É, sim. Enfim, muito obrigado aí pelo comentário, Pensador. Eu sei que você vai aparecer mais vezes nessa leitura, né? Mas não deixa de comentar, não. É nóis que voa, Buchão. Agora, eu vou ficar com os comentários do 86, porque os dois são bem curtinhos. Tranquilo. Aí você fica com os do 87. Ok. 86, a nossa última leitura de comentários, antes dessa agora. Olha, o cara comentou comentários. Comentou os comentários, velho. Olha aí, o nosso grande amigo Bruno Merotti. Grande abraço aí, mano. Aí ele mandou assim: aê, carai, se eu ganhasse 50 centavos para cada vez que eu ouço falar daquele barrinho em forma de cantor, eu ficava rico. Valeu a lembrança, galera. Pode deixar, Jorge, que eu vou ficar a while and listen aqui. Abraço, brother. Só pra mencionar, então, o Bruno Merotti e Fabiano. Né? essa frase de stay a while and listen, que ele vai repetir a exaustão nos comentários. É só pra quem não tem o conhecimento, isso daí é uma frase do personagem chamado Deckard Cain, dos jogos da série Diablo. Pra quem pensou que o Jorge só sabia de anime, achou errado, otário! Pela segunda vez eu sinto choque de cultura. Meu Deus. Ok, né? E aí, comentário da Tati, nossa querida Luna Noah Lancaster. Ótimo pod, gente. Só de minha diversão matutina. É que agora ela tá com um filho pequeno agora. Ela tá assim, ela vez ou outra consegue ouvir agora. E quase nunca ela consegue comentar. Então esses são os últimos que ela tem comentado. Ah, mas já bota aí pro seu filho escutar. É, o molequinho tem o quê? Um ano, dois no máximo. Mas já ouve. Manda a bala aí nos próximos, ô Álvaro. Ah, o próximo é sobre o episódio 87 de Pônio. Que já temos o nosso César Menotti e Fabiano falando aqui. O Bruno Merotti. I guess I have stayed a while and listened. Foi o que eu falei agora há pouco. E a Luna, de novo, comentou. Ótimo post. Amo o Pônio desde sempre, tanto que tenho o DVD dela comigo e de todos os Studio Ghibli. Parabéns, Gel. Sim, porque a gente se trata pelos personagens... nossos personagens de RPG. Ah. Ela por Luna Noah e eu por George Farifalco. Oh! Beleza. Valeu, Gel. Por isso, Gel. De George. Dito. Enfim, episódio 88, Cavaleiros do Zodíaco, Arco de Poseidon. A gente intercala, tá? Ah, mas se você quiser fazer todos também, são tudo pequenininho. É, aí você manda o... Ixi, aí o 89 a gente vai ter que dividir. Beleza. Aí vem o Bruno Merotti, como sempre. Ele vem com um comentário. Boa, Jorgão, vai, Corinthians. Boa, stay a while and listen aqui. Corinthians, deixa pra lá, né? Né, xinga, mas não ofende, né? Xinga, mas não ofende. A, Lu, a Noah de novo. Amei, adoro. Vez não importa qual etapa. É porque assim, é que ela quis dizer o seguinte: que não importa qual arco de Cavaleiros, ela gosta de todos, ela adora todos. Tanto que na história que ela escreve, ela tem muitas referências de Cavaleiros, cara. Olha, que massa. Só que as referências são todas pro Yaoi, mas deixa pra lá. Ah, tudo bem. Né? Faz parte. Ai, é, você sabe que tem uma porrada de fanfic por aí de Cavaleiros que são todas Yaoi, né? Até porque... Sim. Cavaleiros é um clube do bolinha, você pode contar nos dedos de uma mão quantas Amazonas você tem lutando, né? É, vamos ter um anime novo aí pra isso, né? Pra quebrar um pouco esse estereótipo. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Sabe-se lá se eles vão transformar o Shun numa menina? Ah, né? Vai fazer mais sentido. Não, eu tava falando de Sentia Show, né? Porque vai ser só de Amazonas, né? Ah, sim, Sentia Show vai ser só Amazonas. Sim, opa! E se eu não me engano já tá em andamento, eu só preciso confirmar, depois coloco no post lá. Se também não sei se já tem alguma coisa, faz algum tempo que eu não leio nada sobre. É, porque o mangá inclusive tá em produção pela JBC. O mangá abraço. Já tá alguns episódios já, né? É, já tá alguns números. Abraço, Cassius e Marcelo. Opa. Queremos vocês de volta aqui, hein? Né? E o próximo comentário deste episódio em si... É o Bruno Aldi, lá, o Esteban, lá do Los Ticos. Podcast Los Ticos, o podcast mais improvisado dessa internet, meu Deus, esses caras são fodas. Eu já participei algumas vezes por lá e eu recomendo fortemente vocês ouvirem. É uma piada atrás da outra, principalmente o Sr. Bruno Aldi, que é mestre em piada sem graça. Mas voltando com o comentário dele, excelente, episódio completo, bem informativo e com excelentes convidados. Parabéns, Xosh. No aguardo do arco de Hades. Tá, aguarda aí, que logo vem. Opa! E aí vem o nosso grande amigo Clayton Facundo, lá do grupo do Telegram, One Piece, e morreu 2.0. E ele faz parte lá do nosso grupo de ouvintes do Telegram. Não esqueça, temos um grupo no Telegram, se você quiser fazer parte é só... clicar no link que tá aqui na descrição. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, primeiro de tudo, eu não condeno. Segundo, é só me mandar uma mensagem particular lá no Facebook e aí eu coloco você lá dentro. Só que, infelizmente, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 membros só lá. A meia dúzia. Não chega nem a ser a meia dúzia, cara. 4, no máximo. Aliás, tem uma meia dúzia assim, se contar com os dois que quase nunca mais apareceram, tipo Danilo e o Renan lá de Minas Gerais. Ah não, não são mais nem meia dúzia, a Hatay nos deixou, infelizmente. Ah, então era o único motivo que tinha aquele grupo ainda. Mas enfim, vamos ao comentário do nosso querido Clayton Facundo. É muita referência nas dublagens, mas ninguém dá o crédito, isso é muito parte da parte do cast. Muitos animes são ótimos, tanto original quanto dublado. Realmente, o original é muito bom, mas o dublado, né? Cara, eu acho que eu assisti Cavaleiros, acho que uma vez no áudio original, e é muito estranho, cara, porque a gente teve uma referência muito grande do... Né? É porque também a gente é muito acostumado com o... A gente é muito acostumado com a dublagem e... Numa dessa, a gente vai ouvir o original, a gente estranha, mas eu não ando estranhando mais. Porque eu tenho assistido tanto dublado quanto legendado, eu já perdi esse estranhamento. Mas também, né, eu tô assistindo anime de tonelada. Né, você assiste demais. Mas enfim, o Álvaro, no nosso episódio 89 de Tokusatsu, manda um comentário aí do nosso O Comentador. Thiago Ramos Belo, o comentador, só comentou até que enfim. Isso no Facebook, né? Sim. Ei, ainda usa Facebook, para com isso. Né, mas assim, é uma boa ponta de divulgação, né? Pra pessoal que ainda usa Facebook. Sim. O nosso grande amigo Guilherme Dutra Correia, lá do Trilhas Sonoras de Animes e Games, compartilhou esse episódio lá na página dele. Que ótimo. Obrigado. Aí, beleza. E aí a gente começa os comentários do Discos. Manda os dois primeiros comentários aí, Álvaro. Ah, é o César Menotti de novo. Ah, e lá vamos nós! A moçada, muito bom. Vai Corinthians, não vai, ninguém vai com Corinthians, não. É, vai Corinthians. Vou dizer pra onde, porque eu sou muito educado. Aqui é um episódio family friend, então a gente não pode falar. O Cleiton Facundo. Que é o Facundo, é gostoso falar Facundo. queria dirigir o Titan Jr. Porra, quem não, né? Opa, né? E aí a gente vem aqui. Comentário do nosso querido pensador louco. Tipo, você leu um, agora eu vou ler um dos outros. O comentário, né? Né? Aí ele manda assim: apesar de, como é publicamente sabido, eu ser um energúmeno quanto a produções pop nipônicas, tá aí os anime que não me deixa negar. E, ó, ele digitou exatamente assim: tá aí os anime que não me deixa negar. Ele é um barato, velho. Assisti minha cota de Tokusatsu ao longo da vida e só isso já foi enganchado seriamente nesse episódio. Claro, também só assisti até a fase de Jaspion, Changeman e Jiraiya. E mesmo assim, sem maratonar todos os episódios, mas isso não vem ao caso. Ah, mas era difícil maratonar mesmo, né, cara? É, maratonar naquela época com tanto volta e volta de novo, é complicado. É, né, Changeman, cara, Changeman tinha 50, acho que são 50, 56, 50, alguns episódios assim. Passava, sei lá quantas vezes ao dia, né? Só pra ter uma noção, né, então, poxa. Né, continuando aqui. A verdade é que este episódio foi recheado das memórias afetivas de seriados que assisti, e valeu pelas idades que dei relembrando. Igualmente descobri um monte, aliás, bota monte nisso, de Tokusatsu dos quais eu nunca tinha ouvido falar. E foi bom para me dar referências do que assistir. Abração a todos e muito obrigado. Cara, boa sorte querendo assistir coisa nova, porque Tokusatsu novo tá difícil, viu? É, eu assisto de vez em quando o Kyuranger, né, que foi o que eu citei no episódio, sim, né? Mas até ele já tá perto do fim. Ah, moleque, cara. Não, já acabou o Kyuranger, não acabou? Não sei, cara. A última vez que eu vi tinha pelo menos uns 10 episódios pra eu assistir. Alô? Eu preciso ver isso, mas eu acho que já acabou, viu? Enfim, né? Agora nós temos Evangelho segundo Thiago Ramos Belo. O comentador. Manda bala, mano. Até que enfim, um episódio falando de que literalmente tem muita coisa pra falar e brisar junto. Não precisa. vamos lá. Não precisa nem falar que eu sou um dos fanáticos por esses heróis japas transmorfonados. Mais difícil do que o normal. Né? Transformados que entram em robôs gigantes e matam monstros e destroem todas as cidades com os melhores efeitos visuais. Nunca mais vistos. Nunca mais vistos atualmente. E sem esquecer de falar da melhor construtora japonesa de todos os tempos, né? Porque tá destruído num dia, no outro dia já tá tudo zero de novo. Pedreiros japoneses, queremos vocês aqui no Brasil. Não é? Comecei a ver na finada manchete, como todo mundo, né? E com certeza foi o primeiro foi Jiraiya, mas depois foi vindo o Inspector e foi a imersão de polícia meio futurista que mais me apegou. Cara, o Inspector é foda, mas a gente... É falho pra caralho. É. Bem. Mas também, se for citar todas as falhas que você vê em cada tokusatsu que você assistir, você não assiste mais, velho. Não é, é que assim, pensa que era. Ó, o Inspector, ele era foda, né? Só que a gente tinha até uma memória afetiva muito grande de um Inspector. Pelo menos sim. Eu tinha. Quando a gente reassistiu pra poder gravar um episódio que logo talvez ou nunca será posto ao ar. Né? Vulgo comando Tokusatsu, né? Cara, a gente chegou a uma conclusão que todos os episódios são exatamente a mesma coisa. Então, Monstro da semana, transformou, acabou, já era, né? É falho, velho. Era um negócio tão foda que... Como é mais fácil você assistir o seguinte que vem depois, né, que é o... Soul Brain. É o Soul Brain. Soul Brain vem logo depois, que é muito melhor e tem mais história. Sim, e outra, Soul Brain é corpo de bombeiros. Faz sucesso pra cacete com os molequinhos e os caminhões de bombeiros. É que o Soul Brain é sequência direta de um espectro. Sim, né? E tem um outro também que eu nunca veio pra cá, que é o Hexadraft, mas nunca passou aqui. Hein? Hexadraft? Hexadraft. Hexadraft? É. Nossa, esse eu nunca ouvi falar. É, então, é também... É que é o especialista de Tokusatsu da equipe é você, né, velho? É, mas é que não veio pro Brasil mesmo, não chegou a passar aqui. É, mas você assistiu. Não assisti, não tem legenda. Dan, temos um trabalho pra você. Nunca veio pra cá. Mas vamos lá, é? Eu tô esse meio falando do conceito futurista que pegou todo mundo, é. Sem contar os demais que sempre não perdia nenhum episódio. Poderia falar mais, mas ficaria uma baita muralha de texto pra ler. Que isso, cara, pode mandar a muralha sem problema. Opa, muralha de texto mandada, muralha de texto lida. Afinal de contas, você tem que manter o seu nome, não é mesmo, o comentador? E nessa leitura de e-mails, você está perdendo de lavada pro nosso querido Bruno Merotti e a nossa querida Luna. Oh, tudo aí, ó, tá perdendo, cara. Vai perder o título. Né? Parabéns aos envolvidos pela grande brisa, que por sinal foi a conversa mais adoidada que eu já ouvi falar do gênero. Pô, cara, juntou eu, Felco Nerd Master, pra falar disso, rapaz. Eu só fiquei ali pra mediar a bagaça toda. É, do episódio e até a próxima, que venham mais. Pode ter certeza que venha mais, sim. Pô. É que a gente fez um, como diria Artemis, um Tokusatsu 101, né? É. Tokusatsu for Dummies. E agora a gente pode começar a focar nas séries de Tokusatsu. Sim. Que não são poucas. Cara, a gente, ó, só pra ter uma noção, a gente tem conteúdo desde 60 e... Não, na realidade, se a gente puxar um pouquinho ainda pra Godzilla, que Godzilla a gente pode considerar um Tokusatsu... Né, tipo, 1900 e minha mãe nem tinha nascido ainda. É, né, tem coisa pra caralho pra falar. Porque, convenhamos, Godzilla vem de antes de 1950. É fogo, velho. Bom, aí a gente teve dois comentários no post que eu fiz de cobertura do Ressaca Friends no final do ano passado. E voltamos com ele, Thiago Ramos Melo, o comentador. Manda assim, bela cobertura do evento. Quem diria que o Ressaca saiu do tradicional Nixu para ir para o AMB com a nova administração? É, a Maru Division foi muito gente boa com a gente, viu? E, Anime Friends, eu vou estar lá de novo. Dessa vez acompanhado pelo Almir. Espero que seja melhor daqui para frente. Sei que é difícil tirar a batina da CCXP no final do ano. E com mais novidades. Ah, cara, mas são dois eventos, tipo, pra dois nichos diferentes, assim, tem um nicho bem parecido, né? Não, mas... assim, a CCXP tem a parte deles de anime. Tem. Só que assim, é um ovinho, é muito pequeno comparado ao resto. Lá pra eles, anime é só uma parte de você ser nerd e geek. Sim, né, não tem como, não tem nem como. Tem nem como se comparar, até porque o Anime Friends ele é especializado. E o Anime Friends tá aí há tantos anos já também, né? É, agora não tá mais na mão da Yamato, né? Vamos ver que esse vai ser o primeiro Anime Friends da Mario Division. Uhum. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Porque se for no mesmo nível do Ressaca Friends, que é um evento muito menor, pode ter certeza que vai ser algo muito foda, velho. Então, esperamos que seja, né? Bom, manda o comentário da Luna pra gente, Álvaro. Aí, ela só fala basiquinho. Nossa, que inveja, Gel. É, eu amo todos os eventos, mas não posso ir. É, eu sei como você se sente. Também só fico vendo fotos depois. Mas me senti como se tivesse ido. Obrigado mais uma vez por me levar em pensamento. Mil beijinhos. Mas é isso mesmo. É que o legal é que no dia eu consegui fazer as lives, mesmo que foram só de alguns minutos, porque 4G brasileiro, vocês sabem como é que é, né? Não é? Se fosse o 4G do Japão, eu tava feliz da vida com 20 GB no celular, mas até aí, né? Abraço, Dan. Aí a gente vem os comentários do nosso episódio 90, Retrospectiva 2017. Repetaculê. E aí vamos fazer o seguinte, eu fico com o comentário do Garcia, você fica com os outros dois, beleza? Beleza. E falando no Garcia, né, grande abraço Garcia, né, tá sempre ouvindo a gente, por mais que ele não comente, mas isso é dele, ele raramente comenta no, nos episódios, ele só comenta nos que realmente ele acha legal pra caramba. Ele mandou assim, olá Anime Sphere Casters, um 2018 bem animado? Tá que o pariu, era pra ter saído um de Cowboy Bebop, incluindo um extra só com o trabalho da Yoko Kanno. E vocês, por favor, façam. Pô, já okay. Saiu no nosso episódio, a primeira parte do nosso episódio 95, né? Então, já começou a ser feito à sua vontade, Garcia. E sim, sem o Endo, não dá. Você acha que o episódio de Cowboy Bebop só foi eu e ele por quê mesmo? Porque ninguém mais conseguiu estar no dia pra gravar com a gente, infelizmente. É, foi um dia. Não, mas foi um episódio muito gostoso de gravar, eu posso dizer isso. Imagino. E aí ele mandou, por favor, lancem o quanto antes. Já foi feito esse ano, Garcia, só você ouvir. E seu comentar de preferência. Né? Estou esperando tanto quanto o episódio sobre Nichijou. Nichijou é um outro anime que a gente vai precisar dar uma olhadinha e com certeza ele entra na lista interminável dos animes que a gente vai fazer episódio. Rapaz, se a gente fosse fazer todos os animes que estão na lista, bora. Não, e o legal de tudo é que essa lista, ela é retroalimentada. Sim, só aumenta. Tipo, só aumenta. Tipo, parece a inflação do Brasil. É. Abraços e sucesso. Oh, valeu, cara. Continue comentando discretamente. Opa, isso aí. E agora vem um comentário do nosso querido Ricardo Igor Procópio, vulgo cabeça líder lá do Gigi's Entretenimento, que é nosso parceiro e que está vendendo as nossas canecas. Opa. Compre as nossas canecas. Manda pros participantes, pô. Em todos os casos, eu faço o seguinte, eu falo com ele e depois eu vejo se mando uma pra você. Aí eu só preciso ver o negócio do frete, né? Porque... Eu pago o frete. Tá bom, vamos lá. Manda um comentário dele pra nós aí. Que episódio maravilhoso. Poder repassar por um resumo descontraído de todos os episódios do ano. É, cara, foi divertido. Foi mesmo. Vida Longa ao Animesfera, um podcast recheado de pessoas fantásticas, ouvintes fantásticos, e ainda tem o Jorge. Esse lindo host. Obrigado, você que é uma delícia, velho. Fui. Olha lá, o Thiago, o comentador. O comentador de volta, e agora com algo curtinho. É, Então, o que aconteceu? Você tá bem, cara? Né? Ele falou assim... a gente teve conversando lá no grupo do Telegram. O Thiago disse que deu um pau fudido lá no PC dele. E que ele não conseguiu fazer mais nada. Ah, eu sei como você se sente. Tanto que ele não consegue nem... Ele não consegue. Ele tem a inabilidade de comentar pelo celular. Ah, mas é que tem, cara, é comentar num negocinho pequenininho, né? É foda, né? Tem gente que não consegue mesmo. É. Tanto que ele já falou que o computador dele já está de volta e que ele tá com uma tonelada de episódios pra comentar. Então, faça os nossos primeiros. Né? Aí ele só fala lá, que belo resumão de tudo que passou por aqui. Esperamos que 2018 seja de mais coisas positivas do que negativas. É, tá sendo por enquanto, viu? Né? Feliz ano novo atrasado e vamos pra uma vida mais animada. Opa! Opa, é tá nóis! Precisando. Tá, muito. Bom, nosso episódio 91, Adin parte 1. Nosso primeiro episódio de 2018. E vem um comentário de quem? Bruno Merotti. E Fabiano. Ah, e lá vamos nós! Oh, beleza. Ele mandou assim. Valeu, galera. Curti bastante o anime e o podcast ficou fera. Só os gritos do Nerdmaster que quase estouraram os meus ouvidos. Nerdmaster é isso aí, cara. É, cara. Ó, gravar com o Nerdmaster, você não tem um terço do que é os gritos dele. Não, meu. Né? E olha que eu diminuí o bagulho na edição, né? Beleza. Rapaz, é foda, viu? Mas é legal. Continua. Ele mandou assim. Ansioso pela continuação. Um abraço pra todos e um beijo pro Jorge. Beijo, Merote! Agora manda no nosso episódio 93, o live action de Full Metal Alchemist. Manda o comentário do Pensador aí, ô Alva. O Pensador Louco. Adorei o episódio, meus parabéns. Lembro que quando assisti pouco, admito, o anime, eu achei bem interessante o lance da troca equivalente e a temática cômica. As piadas com o autor e comparações com o feijãozinho do personagem principal eram ótimas. É, isso cara, daí é a característica do clássico. É, isso é foda, mas isso aí faltou no live, né? Não tem quase nada de piada. É porque, né? É que assim, as piadas no tanto no Fullmetal clássico quanto no Brotherhood, elas são muito visuais. É. E não dá pra fazer piada visual com pessoas, né? Tipo, transformar no feijãozinho, fazer aquelas carinhas todas, né? Mas dá pra adaptar as piadas. Cara, dá pra fazer outras adaptações. Porque a parte de comédia, se você pegar, tipo, é sempre um chamativo do anime, né? Né? Aí, cara, pensa. Se não tiver um pequeno, uma coisinha de pra extroverter um pouquinho do anime, o anime vai ser uma porra chata pra caramba, de tão drama que é. Choradeira, sanguinolera, pra todo quanto é canto. Mas é isso, ele falou, o episódio me deixou com uma vontade enorme de assistir o live action. Assista, cara, vale, quer dizer, vale e não vale a pena, tem as suas próprias conclusões. Eu digo que vale a pena pra ele tirar as próprias conclusões. É, obrigado a todos e um grande abraço. Valeu, cara. Abração, Pensador. E pelo que eu pude ver, é o último, não é o último comentário dele não. Olha que beleza, tem mais depois. Ah, tem mais. E aí... Aqui temos o comentário do Bruno Merotti para esse episódio, que nesse episódio ele pode ser chamado de rei dos comentadores, tomando o lugar do Thiago Ramos Melo. Que ele comentou em quase todos, velho. Né? Continua. E esse daqui ele colocou um comentário bem grande até. Ele colocou assim, opa, tinha esquecido de comentar porque eu comecei a ouvir o podcast e não tinha assistido live action ainda. Aí eu parei pra assistir e voltei pra aqui depois. Fez bem. Olha, fez a lição de casa. Opa, só que também, né, ele ia tomar uma saraivada de spoiler, né? Ah, cara, tem gente que não liga, né? É, tem gente que não liga, que nem eu, mas tem gente que liga e muito. É. Abraço, Tiziana, vulgo Baianeta lá do Machine Cast, que só falta tacar o chinelo em quem falar spoiler. Né? E ele continua assim. Cara, no geral curti bastante sim, viu? Achei que poderia ter ficado muito pior, como o caso de Death Note. Death Note foi um assassinato à obra. Depende, se você quer assistir um live action bom de Death Note, pega o japonês. Não, tô falando do live action de Death Note do americano. Então, aquele não existe. É, que nem o Sensei Omega, né? É, não existe. Não, o Omega existe, ô louco. Não, o Omega é bom. Mas tem gente que eu conheço que fala que o Omega não existe. Não, o que não existe é aquele filme 3D dos Cavaleiros, ou negócio ruim. Aquilo lá foi feito único e exclusivamente com o intuito de vender bonequinho. Mas, cara, até os bonecos são feios. Não, eu curti do visual das armaduras, cara. Curti mesmo. Mas foi só isso que o filme trouxe. É, tudo bem, né? Mas então, se você quer assistir um Death Note bom, assiste a versão japonesa do Live Action. Vale muito a pena. A versão japonesa é muito boa. Né? Assim, ele continua. Eu lembro de ter ouvido a colega reclamar da peruca do Ed. É, também reclamei. É, a Artemis reclamou de 10 em 10 palavras, uma em cada 10 palavras do Ed peruqueiro, né? Cara, mas era tão difícil assim você pegar um japonês e pintar o cabelo dele de loiro, porra? É, acho que eles colocaram o bagulho tudo muito em cima da hora, mas beleza, né? Aí continua assim. E eu pensei, não deve ser tão ruim assim. Bom, era assim, hahaha. Inclusive, se eu precisar escolher algo no filme que não gostei, foi a atuação daquele ator. Não sei se o cara é bom e tal, mas não sei. Não me convenceu muito. Ah, cara, ele é daquele jeito, né? Uma coisa meio... É que ele é aquele tipo de ator popzinho que faz sucesso com as menininhas. E os caras fazem a escalação dele pro elenco e dá no que dá, né? É. Pra mim tinha que ser o mesmo cara que fez o Samurai X, já tava bom já. Esse daí tá muito bom, com certeza. Com certeza a gente vai fazer um cast sobre. Manda assim: um grande abraço a todos e um beijo pro Jorge e parabéns pela excelente escolha do tema. Beijão, valeu. Merote. Aí a gente tem aqui o comentário. Aí sim, Thiago! Pelo comentário feito no episódio 95 de Samurai Flamenco. Manda bala, Álvaro. Salve, povo do Oeste. Que cast de anime onde ser um super-herói surge num modo tão comum que até o povo não acredita. Né? Legal que a história começa bem simples, mostrando o nosso justiceiro fazendo justiças de um modo tão extremista. Até fico com medo de agora jogar uma latinha no chão e aparecer alguém. É, mas é isso mesmo, não faça nada disso. E aqui no Brasil ia ficar louco. Não é? Mas que cada episódio as aventuras dele só aumentam a dificuldade. Quem dera que com o tempo ele tem que aturar pessoas normais até enfrentar bichos bizarros. E até com os seus próprios egos. Isso. Com o seu próprio ego. Sim. Né? Até é que assim, tem gente que tem dupla, tripla, quádrupla personalidade, mas não é o caso dele. É que ficou meio estranho isso. Né? Vamos lá, até enfrentar os bichos bizarros e até o seu próprio ego. Né? Mas o legal foi mesmo as armas do começo do anime, principalmente feito pelo aquele cara que admirava ele. Aquele doutor lá fez umas armas muito loucas, velho. Né? Ficava imaginando como é ser preso com uma fita adesiva, grampeadores e tudo. E tudo que é de material de escritório como uma arma para deter inimigos. Seria nosso Samurai Flamenco o MacGyver dos animes? Ah, sim! Opa, fica o questionamento. Quero parabenizar pelo cast e, claro, recomendo muito este anime para ficar revendo a nostalgia de Tokusatsu e as lembranças de nossos heróis. Até a próxima! Até valeu, a próxima, cara. Thiagão! Este episódio que era pro Nerdmaster ter participado e ele se martiriza horrores por não ter conseguido, infelizmente. Ah, ele se redime um pouquinho do especial depois. Opa, se redime fácil. E aí a gente vem pro episódio 96, Cowboy Bebop Parte 1. Comentário de novo do nosso querido Bruno Merotti. Não vai fazer piadinha. Não, eu não vou falar. Ele manda assim. Mas não, não vou chamar ele de César Menor de Juliana. Vamos lá pro comentário. Cara, sem dúvida, este é um dos melhores animes que já vi. Olha, o Dan concorda com você. Cara, mas a trilha sonora também... Ele mandou um palavrão lindo aqui, né? Por causa que a trilha sonora é boa demais, né, velho? Isso, vai tomar no cu, velho. Boa escolha. Abraço, galera. Abraço, Merote, embora esse não seja o seu último comentário. Que vai ser agora, no nosso especial de 3 anos. Ó. Manda bala aí, ô. É só fazer um adendozinho também, que o Cowboy Bebop tá entre um dos melhores animes, vai? Porque tem muita coisa aí que tem esse, os 10 melhores, que esses são imbatíveis. E o Hakusho tá sempre em primeiro. É. Com a dublagem brasileira, ele chega nesse nível. Né? Não, sim, não existe outra. Se você assistir com a dublagem brasileira, o One Punch Man, chega perto, viu, velho? Não, sim, ele já entra ali, já entra no meio também. Porque não existe Yusuke, é Yusuke, porra. O Dan ficou corrigindo a gente, putz, grila, velho. Não percam cenas dos próximos capítulos. É, vamos lá, o comentário do Bruno Merotti de novo. Alô, moçada, parabéns pelos 3 anos e que venham muito mais outros. Abração aí pra equipe, sobretudo pro Jorge, pro Jeff, meu Opala, tank furado. Oi? Tem isso aí? Não, é que ele chamou o Jeff de meu Opala de tanque furado. É porque, assim, tem uma história lá do nosso grupo de RPG, né? A Liga XP, que já passou por 2 nomes, mas isso não vem ao caso. O Jeff, ele sempre interpretava um paladino. Paladino esse que acabou nas mãos de um demônio e caiu. Por isso que ele fala meu Opala de tanque furado. Paladino de tanque furado. Ai, Jesus. Ele, além de fazer um comentário com cheio de referência oculta, ele faz, né, um trocadalho. Ai, tá bom. Depois desse momento, explicação de piada interna, vamos ao nosso último comentário do nosso querido Pensador Louco. Que manda assim: que episódio fodépico. Fodépico e ainda foda com PH, que é um nível muito acima. Ó, oh, né? Muito bom. Parabéns pelo excelente trabalho, Jorge e toda a equipe do Anuncia. Adorei ouvir essa saga de proporções planetárias. As referências ficaram excelentes. Não poderia imaginar outro personagem para Dan Eno interpretar. E o advogado da podosfera, o Neto, é um narrador de primeira linha. Advogado, por causa que a gente sempre fala que o Neto é o advogado da bancada da bala. Abraço, Neto. E obrigado por ter sido nosso narrador, cara. Muito obrigado mesmo. Ficou ótimo, cara. Valeu mesmo. Parabéns novamente e que venham muito mais anos ainda. Opa, a gente ainda tem que terminar essa história. Vamos terminar, quem sabe um dia. Mas enfim, agradeço a você, Pensador Louco, e todos vocês que comentaram, Luiz Jovino pelo e-mail, né? E a gente só veio a perceber que foi um período em que o nosso querido comentador Thiago Ramos Melo passou por dificuldades técnicas, mas logo logo ele volta. É porque ele tá perdendo o posto, hein? Olha lá. Opa! Né? Olha Merotti, lá, Merotti comentou a rodo nessa leitura. Não é? Uma coisa legal é que toda vez que o nosso querido Ricardo Procopio, que inclusive comentou um dos episódios aqui, faz uma postagem lá do Giges, né? Uhum. Que é o blog dele de jogos. Ele faz uma postagem sobre a Liga dos Heróis, que é a promoção que ele faz de jogos e sorteios de jogos, né? Pra quem é PC Gamer como eu. O Álvaro também é PC Gamer, né, Álvaro? Opa, tamo aí. Então, apesar todo de mundo... Apesar de perdi todos os meus jogos hoje. Desgrila, né? Mas enfim, você só vai ter que baixar de novo, velho. O fato é, todo mundo que se inscrever no Clã dos Heróis, falando agora o mais corretamente... A inscrição do Plano dos Heróis é gratuita e todo mês tem um sorteio de joguinhos inteiramente grátis, cara. E ele também vende joguinhos lá pela loja do Giges e que ele vende também algumas bugigangas de nossos outros amigos podcasters, como o pessoal do Los Chicos lá, que também tem a caneca deles. E é na loja do Giges que está a nossa caneca do universo, cara. Mano... Olá, hein? Olá. Teve um sorteio de caneca aí e o nosso querido Anderson Rosa foi sorteado. agora no começo do ano, e ele já recebeu a caneca, eu fiquei sabendo. E veja, logo logo ele vai postar um videozinho com o unboxing. Mano, vai ser foda, velho. Opa, nosso primeiro unboxing. Pô, vai ser o nosso primeiro unboxing de ouvinte, velho. Sim. Vai ser lindo isso aí. E, meu, toda santa vez que ele posta, ele lembra da gente por causa da parceria. Ricardão, mano, muito obrigado mesmo, velho. Ah, e pra quem quiser se cadastrar lá no Clã dos Heróis, mano, aproveita. O cadastro é na faixa. E você tá sempre concorrendo a jogos muito bons e muito clássicos, cara. Eu mesmo já ganhei alguns. Deixa um link aí no post. O link tá no nosso link de parceiros, cara. É só você dar uma olhada lá. São todos os posts desde que ele entrou como nosso parceiro. Depois eu te passo o link, Álvaro, pra beleza, você se inscrever lá. Bom, a gente faz um agradecimento a todos os nossos parceiros, né? O Danilo, lá do 3 Quartos Cego, canal do YouTube, que ele sempre, assim, vez ou outra ele dá uma citação lá nossa, né? Inclusive ele faz as checklists das editoras aqui do Brasil, Panini, JBC, New Pop Editora, né? Né? Panini, patrocina nós. Sim, por favor. O pessoal lá dos Dudes, abraço, Andrei, que o Desgramento nunca mais falou da gente, só tem falado porque eu comento sempre lá, porque eu ouço o Dudecast. Esqueceram de nós, cara. E um abraço sempre pro Pensador Louco, que sempre lembra da gente, principalmente pelo fato de eu ser padrinho dele, né? E, assim, todo mundo que já citou a gente, principalmente o pessoal lá do Esquadrão Podcasts, cara. Esquadrão Podcasts é um grupo de podcasts que eles simplesmente se divulgam entre si. A gente é citado, vira e mexe, pelos nossos amigos lá do TambaCast, abraço Olavo e Nath, que participou do nosso especial 97, né? Uhum. Um abraço lá pro pessoal do Miserável e Medíocre, Esquilo Norris, seu Desgramento, cita mais a gente. O pessoal lá do RPG Next, um abraço pra eles. Pessoal lá do Beholder Cego, os dois são casts de RPG, são muito bons. E, assim, perdoem os que eu não citar além desses, porque a minha memória é muito falha. Ah, tem também o pessoal, tem o blog lá do Ruivo, que é o Bloco 01. Ele sempre vem com muitas notícias do mundo nerd, geek e também dos otakus, por que não? Né? Né? E o resto do pessoal que eu não lembrar, me desculpe, mas todos vocês estão incluídos no esquadrão, então aquele abraço de coração pra todos vocês. É muita gente pra lembrar de todo mundo. Né? Bom, nesse ponto, a gente chega aqui ao final deste episódio. Opa! As notícias, se você quiser acompanhar as nossas notícias, entra lá no grupo do Telegram. Vez ou outra eu faço um plantão do Animesphere Nacional. E vocês vão ficar sabendo aí, direto das fontes, as notícias do mundo dos animes do mangá. Beleza? Sim. Pra aqueles que quiserem mandar um e-mail, aquele e-mail maroto, aquele e-mail moleque, só mandar um e-mail pra... aqueles que ainda usam o e-mail. Né? Tipo o Luiz Jovino que mandou pra gente. É só mandar pra... Então, sigam um exemplo. Opa, siga um exemplo do nosso querido Luiz Jovino. Mandar um e-mail pra contato@animesphere.com.br. né? Você que tá no Twitter, que só cresce cada vez mais a interação com o pessoal, embora não tenha tido muitos comentários lá no Twitter, né? Faz parte. Mas assim, a gente tem ganhado bastante seguidores, viu? Um abraço aí pra todo mundo que seguiu o Animesphere desde novembro do ano passado até agora, né? Uhum. Só seguir a gente lá, FF_Animesphere. A gente posta os comentários, quer dizer, a gente posta os episódios por lá também, pra você ir no nosso site ouvir. E também, vez ou outra, a gente posta alguma outra coisinha. A gente, vírgula, né? Eu. você que é o cara das notícias. Aí tem o nosso Facebook. Você que quer o endereço direto, facebook.com/animesphere.podcast, ou simplesmente joga Animesphere lá na barra de busca do Facebook e busca a gente lá, já que o Álvaro não faz mais parte dessa rede social. Graças a Deus. Você que quiser falar com o Álvaro sobre Tokusatsu e outras coisas, vá me lá liga. No nosso grupo do Telegram. Me liga. Né? Falando no nosso grupo do Telegram, telegram.me/animesphere. Cara, é assim, teve uma pessoa que entrou aí recentemente, o Guilherme. Mano, ele deu uma sacudida no grupo, velho. Você também venha participar das nossas discussões sobre anime, cara. Quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu não o forço. Você manda o seu número via mensagem em particular no Facebook ou no Twitter, que eu coloco você lá. Ok. E assim, e também tem o nosso site, né? Sem ele não tem episódio. Sim. É o www.animesphere.com.br. Enfim, a gente vai estar em breve. Eu tô correndo atrás de outros eventos além do Anime Friends, né? Porque, né? Precisamos divulgar a palavra do Animesphere por aí. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Abração pra vocês.